Eu quero meditar com os irmãos uma palavra que Deus me deu nesses dias para compartilhar com a igreja. Interessante que tem muita coisa que acontece à nossa volta e a gente não está sabendo. Sobretudo na vida da igreja, irmão. Tem muitas coisas. Às vezes eu tenho que pedir ao Senhor que me dê graça e sabedoria, porque eu não tenho essa capacidade toda, eu não tenho essa experiência para o que vem para frente. Eu preciso que Deus me ajude a como eu vou agir ou reagir quando às vezes a gente encontra alguém que não está vendo outras coisas que Deus está fazendo na vida da igreja. Eu me lembro quando eu viajava muito nas igrejas, ministrando louvor, às vezes nos congressos, mas chegava nas igrejas e sempre acontecia de eu julgar a igreja, porque aquela noite eu não vi o louvor assim pulsante, assim, que igreja fria. E o povo não cantava. Eu ficava incomodado. Um dia o Senhor me levou lá no Recife, logo no iniciozinho da vida da igreja. O Senhor me levou lá no Recife, numa igreja batista tradicional. Um pastor de uns 65 anos, bem moderado, bem tranquilo. E ele me levou lá para me ensinar e me fez ver alguns aspectos naquele final de semana, naquela igreja, que existem muitas outras coisas acontecendo na vida da igreja, que são de tanta importância quanto aquilo que cada um de nós foca. Então Deus foi me mostrando: filho, você tem que prestar atenção que não é só você indo na igreja e ministrando louvor ou ministrando uma palavra um dia. Você vai aprender como pastor da igreja que existem muitos aspectos, existem coisas que estão acontecendo e que você talvez não saiba, e que são maravilhosas, mas o Espírito Santo, ele vai nos ensinando e vai nos mostrando numa esfera, numa dimensão que se chama longanimidade. Deus é longânimo. E um dos frutos do Espírito é longanimidade. E a gente sabe falar claramente o que é longanimidade. É só dizer longo ânimo. Pronto, oh, entendi. Ânimo longo, então eu vou ter mais paciência, então eu vou perseverar, então eu vou aguardar mais. Vamos ver. E às vezes a gente faz, né, como... Certa vez um irmão veio me dizer: vou dar mais um ano. A gente faz, a palavra do Senhor nos ensina lá, a parábola da figueira. O viticultor diz: Senhor, dá-me mais um ano. Mas às vezes a gente está muito ansioso com algumas coisas. E o tempo que a gente quer dar, muitas vezes, é para conferir o que a gente está ansioso. E na verdade, a longanimidade é um dom de Deus, é um fruto do Espírito que nos leva a esperar o tempo de cada coisa. Nos leva, como estudamos lá no Seminário Colunas, a enxergar o momento de cada coisa. Mas nos leva também a ver que Deus está fazendo outras coisas que a gente não estava percebendo. Isso tem a ver com a continuidade. Continuidade, e tem a ver com essa palavra que o Senhor me deu, que eu quero usar só um termo, uma palavrinha: manutenção. O que é que Deus quer nos ensinar com manutenção? Então está escrito em 1 Pedro capítulo 3, verso 7: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Diga comigo: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Diga para o irmão que está ao seu lado: maridos, vivei a vida comum do lar. Diga para o outro irmão aí ao seu lado: vivei a vida comum do lar. Vivei a vida comum do lar é uma expressão, irmão, que nos mostra algo de grande importância. Eu já contei para os irmãos aqui, e com o pastor é assim, quanto mais tempo você ficar, mais você sabe as histórias que o pastor conta. E o pastor gosta de contar muitas histórias. Tomara que sempre tenha histórias novas para contar, né? Amém. Mas eu, logo que eu comecei a viajar muito, alguns anos atrás, eu me maravilhava com cada cidade. E chegava numa cidade, ficava impressionado, como essa cidade é diferente da minha, muito melhor do que a minha, nisso. E aí começou a vir a vontade de, quem sabe eu mudo para cá. E aí chegava numa outra cidade, mais maravilhosa ainda, quem sabe eu mudo para cá. Um dia me fizeram um convite, lá em São Francisco, na Califórnia, e... quem sabe eu mudo para cá. Em cada cidade que eu ia, eu ficava encantado com belezas, com aspectos da cidade, e vinha aquele desejo, puxa vida, quem sabe Deus abre as portas, quem sabe eu posso mudar para cá. Um dia eu comecei a entender que não ia adiantar eu mudar para lugar nenhum. Porque em cada cidade tinha aspectos que me atraíam. Se eu mudasse para uma determinada cidade, daí a pouco eu ia querer ir para outra também. E o Senhor foi me ensinando, filho, não adianta. E eu fui entendendo algo mais sério ainda. Eu fui vendo pessoas que se mudaram, encantadas com um determinado lugar, com uma determinada questão. E que passado aquele período de lua de mel, depois que a coisa fica normal, rotineira, vai descobrindo que tem os mesmos problemas de todo lugar. Você vai à Alemanha e vê aquele lugar maravilhoso, você vai à Holanda e vê aquele lugar maravilhoso, mas se você viver ali 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, daqui a pouco você já sabe os problemas daquele lugar, você já está citando as dificuldades daquele lugar, você já está citando os desânimos, as coisas que te deixam chateado. E o Senhor foi me mostrando, filho, não vai adiantar você mudar. Porque na hora que você mudar, você vai ter que entrar na rotina desta vida. Na hora que você mudar de emprego, você vai ter que entrar na rotina dessa vida. Na hora que você mudar de casamento, você vai ter que entrar na rotina dessa vida. Por mais que a gente seja atraído pelas coisas boas, dos momentos excepcionais, o mais importante é a gente entender e viver bem as rotinas. E Deus foi me ensinando isso. E continua tendo que ensinar, irmão. Mas Deus foi me ensinando isso. Tantos lugares que eu olhava assim, achava maravilhoso, impossível de ser alcançado. E de repente o Senhor foi me levando a alguns lugares. Eu lembro quando um irmão me falava de Dubai. Um dia eu fui a Dubai. E aí eu fui conhecer a cidade, já fui conhecer com outros olhos. Aqui tem isso, aqui tem isso. Aqui... Gente, tem as mesmas coisas de todo lugar. E aí eu fui andar pela cidade com... um irmão com quem eu fiz amizade, é um engenheiro inglês que constrói edifícios em Dubai, e ele foi me mostrando alguns aspectos da cidade. E aí ele falou assim, está vendo esses prédios lindos, maravilhosos? Não vou contar porque está lá no DVD Dubai. Você pode assistir o DVD Dubai, que eu falo sobre isso no DVD Dubai. Está ali à sua disposição. Mas aquele irmão foi me ajudando a ver que mesmo aquela cidade maravilhosa tinha aspectos que são rotineiros, problemáticos. E vem o Senhor e diz assim, maridos, vós igualmente, vivei a vida rotineira. Se tem uma artimanha do inimigo no meio da religião, irmão, é a promessa de um paraíso na terra. Você vai sair daqui hoje e vai ser a semana mais maravilhosa da sua vida, e não vai nada. Você chega amanhã e você descobre que é tudo igualzinho. Você descobre que, por mais maravilhosa que seja a cidade, tem os mesmos desafios. Por isso o Senhor vem e diz assim: maridos, vocês que gostam só de mais novidade, que não gostam tanto das rotinas, vivei a vida comum do lar. É como o irmão que me disse, estava indo para uma grande viagem, alguns meses fora do país, e Deus falou com ele: não se empolgue, a vida mais importante é a vida comum do dia a dia. Um amigo meu ia muito aos Estados Unidos ministrar nas igrejas. E por onde ele ia, as pessoas faziam com ele o mesmo que faziam comigo: irmão, se você viesse morar aqui na América, você ia ver como seu ministério, ó, puxa vida, venha morar aqui na América, venha morar aqui na América. O Senhor já tinha me mostrado que não era esse o caminho dele. O Senhor já tinha aberto os meus olhos que não é nada disso. Mas aquele amigo meu não tinha tido essa experiência ainda, e ele foi morar na América, e já tinha mais de 6 meses, e eu fui visitá-lo, e ele estava em casa, falou assim: Sóstens, todas aquelas pessoas que falaram, vem, no dia em que eu disse, ó, vim, ah, que legal, um dia nós vamos encontrar, e até hoje, nada. Eu agora, todo dia, tenho que acordar preocupado: como é que eu vou pagar as contas? Eu tenho que levar as crianças na escola, eu tenho que cuidar dos impostos do carro, eu tenho que cuidar das questões da cidade. Eu já estou na minha vida normal, cotidiana, rotineira, sofrendo as mesmas coisas que qualquer um sofre em qualquer lugar do mundo. E o que Deus disse àquele irmão é verdade. Saiba que é maravilhoso você ir para um lugar e experimentar algo excepcional, extraordinário, diferente, inusitado, uma conquista, férias, um presente, um carro novo, um ano novo, tantas coisas lindas. Mas não se esqueça de viver a vida comum do dia a dia. A vida mais importante é a vida comum do dia a dia. Porque se eu viver só de coisas diferentes, uma hora eu não consigo mais sustentar a minha própria vida. E o Senhor me deu essa palavra nesses dias. Filho, durante esse tempo, é muito importante que você louve o Senhor por todas as conquistas, que você avalie como foi o ano, o que conseguiu, o que não conseguiu, o que fica para o próximo ano. Mas é importante que você preste atenção em tudo que foi rotineiro. Quais foram as coisas nesse ano que são a vida comum do lar? Que normalmente a gente não para agradecer ao Senhor, que a gente já considera como automática e obrigatória. Deus, isso aí é obrigação do Senhor, tem que ter. E nós não fazemos delas algo especial. Porque é real, todos nós nos acomodamos, nos acostumamos com as coisas. Se você tinha um carro 1970, você compra um carro 1990 e você se maravilha dele. Mas uma hora você se acomoda, se acostuma, aquilo vira rotina, aquilo vira mesmice, e daí a pouco você já está pensando num carro 2010. O bom é se a gente de vez em quando dirigir um 1960. Ah, meu carrinho é maravilhoso. Porque é assim, irmão, contudo, com uma roupa, com uma conquista, até mesmo com os relacionamentos, para alguns é assim com o cônjuge. Se nós não aprendermos a valorizar a rotina, o dia a dia, as coisas comuns do lar, nós não saberemos desfrutar as excepcionais. E há um irmão que escreveu um livro chamado A História que Nunca Foi Contada, A História dos Avivamentos do Século XX, irmão Walker. E esse é um livro maravilhoso, de todo crente ler. E ele diz o seguinte, irmão: na maioria das vezes, os problemas enfrentados nos avivamentos do século XX foram gerados porque Deus moveu algo sobrenatural. E num determinado momento, aquilo começou a diminuir de intensidade. E o homem fez alguma coisa para tentar sustentar aquilo na crista da onda. Assim começaram os problemas de todos os grandes avivamentos do século XX. Assim surgem muitos problemas da nossa vida. Deus faz alguma coisa excepcional, extraordinária, e a gente deseja que aquilo seja o default a partir de então. Senhor, a partir de hoje tem que ser só nesse nível, Deus. E se começar a diminuir de intensidade, eu já me esmureço, já me entristeço, eu já fico meio desanimado. E se a onda descer, se o mar ficar normal de novo, se não tiver agito, se não tiver moveres, se não tiver coisa arrebentando, novidades, as coisas não estão bem. Mas o Senhor quer nos ensinar: não, meu filho, eu quero que você desfrute das coisas que estão na crista da onda, mas saiba descer, diminuir a intensidade e andar na entressafra. Quando as coisas estão normais, rotina, mesmice, ó, manutenção. Porque senão nós vamos ter que criar uma fantasia. Senão nós vamos ter que orar e pedir ao Senhor para sempre esteja fazendo algo extraordinário. E nós nos esquecemos que as pequenas coisas diárias são coisas extraordinárias de Deus. Quando terminamos um ano, nós precisamos parar diante do Senhor para nos alegrarmos por todos os grandes feitos, para avaliarmos onde erramos, por que não conquistamos, por que algo não aconteceu, para planejarmos algo melhor para o próximo ano, sem dúvida, irmão. Mas nós precisamos parar diante do Senhor para valorizar as pequenas coisas que aconteceram sem mesmo que a gente percebesse, rotineiramente, e que são sustento da nossa vida e que são o motivo real que nos trouxe até aqui. O salmista diz no Salmo 90: Senhor, ensina-nos a contar os dias para que alcancemos o coração sábio. Diga comigo: ensina-me a contar os dias. Diga novamente: Senhor, eu estou pedindo a Ti, ensina-me, eu não sei, ensina-me a contar os dias. Nós precisamos disso, irmão. Parar para avaliar o que já aconteceu. Eu me lembro, certa vez, que estava acertando com um pedreiro que havia nos servido, agradecendo a ele pelo seu serviço, e falei de Jesus para ele, e convidei ele para o culto, e ele disse: sabe que o senhor está certo? Porque todo mundo tem problema, né? Eu falei assim: é, todo mundo tem problema. Você vai ali na Praça 7, no centro da cidade, e pergunta a qualquer pessoa que está atravessando, correndo: o que você está fazendo? Estou indo resolver um problema. Pergunta para o outro: o que você está fazendo? Estou indo ali resolver um problema. Todo mundo tem problema. Aí aquele pedreiro, com a sua simplicidade, diz assim: até as crianças. Chegam na sala de aula, professor de matemática: ó, pus um problema no quadro, resolvam. Todo mundo tem algo para resolver, todo mundo tem algo para viver, que é a vida comum do lar. E é interessante que esse versículo diz assim: vivei a vida como um do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Isso é pesado para nós maridos. Para que as suas orações não sejam interrompidas. Viva a vida comum do lar com discernimento, com graça. Eu estava lá na academia, deitado num banco, levantando o supino, e de repente eu falei assim: gente, que bobeira, todo dia fazendo esse negócio aqui. Meu Deus, não tem coisa mais interessante para fazer? Olha lá, levanta, levanta, levanta. Aí faz 3 de 12, 4 de 12, amanhã mesma coisa. Meu Deus do céu. E o Espírito Santo falou comigo ali: meu filho, isso é manutenção. Se você não cuidar dessa rotina, você não desfruta dos benefícios. Se você mantiver a rotina, você vai ver os benefícios no seu corpo. Grande parte das nossas orações, grande parte das respostas que precisamos de Deus, grande parte dos milagres de Deus são fruto de alguém que mantém a rotina. A maioria das nossas orações serão respondidas um dia, se nós perseverarmos. Todas as questões, até mesmo as ansiedades do nosso coração, serão resolvidas se nós deixarmos a grande expectativa de lado e cuidarmos da rotina. Não importa o que vem à volta, se são coisas fortes negativas ou se são coisas fortes positivas. De repente aconteceu algo e eu abro mão de tudo e vou atrás do que aconteceu. E quando aquilo extraordinário começa a ir embora, eu já não tenho nem o extraordinário, nem o rotineiro. Isso acontece muito nos relacionamentos, em tudo aquilo que demanda perseverança e longanimidade. Se eu não mantenho, se eu não zelo, se eu não cuido, depois eu tenho que orar e pedir milagres. E alguns milagres Deus não faz. Eu não havia cuidado de algumas rotinas. Alguns anos atrás, lá na minha empresa, eu não havia cuidado do que deveria cuidar na hora certa. E foi chegando o final do ano, eu falei assim: meu Deus, eu tenho que resolver um negócio. E aí eu saí e empreendi algo que eu sabia que não devia empreender. Era errado o tempo, era errada a forma. Eu falei assim: a única escapatória que eu tenho que conseguir algo sobrenatural, algo diferente, algo inusitado. Alguma coisa vai me salvar. E eu fui para aquele empreendimento e eu estava sentado sozinho num banco e diante do fracasso completo daquele empreendimento, e eu falei assim: Deus, por que que o Senhor não me abençoou? E Deus falou comigo esta frase: filho, não me peça um milagre quando foi você que provocou a circunstância que só poderia ser resolvida por milagres. Não me peça um milagre quando foi você que provocou a circunstância que só pode ser resolvida por milagres. Agora você vai voltar e você vai cuidar das pequenas coisas. Você vai cuidar da rotina diária. Lá na frente, você vai colher esse fruto. Estamos terminando um ano, irmão. E nós podemos louvar ao Senhor por todas as coisas. Nós podemos nos regozijar por grandes conquistas. Nós podemos orar ao Senhor por aquelas que nós não alcançamos. Mas nós precisamos, essa é uma palavra do Senhor para mim e para você, irmão. E para quem estiver nos ouvindo aqui agora: Senhor, eu quero parar para contar os meus dias. Apesar de qualquer coisa, boa ou aparentemente ruim, eu quero te exaltar pelas pequenas coisas que o Senhor fez e que de rotineiras me pareceram insignificantes. E não são insignificantes, são coisas preciosíssimas. Eu pude levantar todas as manhãs. Senhor, eu estou cansado de acordar cedo e levar as crianças para a escola. Todo dia. Senhor, que rotina. Senhor, eu falei essa semana para os meninos uma frase que eu ouvi de um irmão aí. Férias, vem em mim. Mas eu quero te louvar, porque eu pude acordar todas as manhãs, porque as misericórdias do Senhor se renovaram todas as manhãs, porque eu pude orar com os meus filhos todas as manhãs, porque nós tínhamos um carro e recurso para ir para a escola, tínhamos uma escola e recurso para pagar a escola, porque tínhamos saúde e inteligência para estudar. Senhor, louvado seja o teu nome por essas coisas. Eu não quero pensar em outra coisa mais do que o valor, a importância, a preciosidade da vida comum do lar. Eu quero isso, Senhor. Obrigado porque eu tive mãos para lavar os pratos. Obrigado porque eu pude andar, Senhor, para sair para o trabalho. Obrigado, Senhor, porque nesse ano o Senhor, olha, foi pingadinho, mas todo dia estava lá. Senhor, obrigado porque eu só cheguei até aqui, não foi por causa das grandes coisas que foram feitas em alguns pequenos momentos, foi por causa das pequenas coisas que aconteceram em todos os momentos. Olha o que Daniel nos ensina. Leia comigo em Daniel capítulo 6. O Senhor me ensinou lá em Recife, há 8 anos atrás. Filho, você vai pastorear uma igreja. Você precisa saber que existem muitos outros aspectos da vida de uma igreja. Não é só o que você está enxergando, filho. Existem muitos outros aspectos. Você vai ter que cuidar de rotinas, de coisas que são diárias, que às vezes sugam a energia, minam as forças, mas você vai cuidar delas, porque elas são mais importantes do que as extraordinárias. Você vai para as extraordinárias, mas você vai voltar para as normais. E quando voltar para as normais, sua vida rotineira está saudável, está equilibrada, está sustentável. Porque se você quiser viver só das extraordinárias, você nunca vai progredir. Quando Daniel soube do edital, Daniel 6:10, que estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Costumeiro. Como testemunho que eu vi, um pastor conhecido meu disse: eu estava num congresso e ministrei, e foi um mover de Deus sobrenatural. Eu cheguei tão elétrico em casa, na segunda de manhã, eu queria contar para minha mulher, e a minha mulher não deu ouvidos. A minha mulher falou assim: eu tenho que arrumar isso, eu tenho que arrumar aquilo, eu tenho que correr aqui, eu tenho que correr ali, pega a fralda do bebê ali para mim, limpa o cocô ali para mim, e pega saco de lixo, vai, o caminhão vai passar. E ele saiu para a rua para colocar o saco de lixo lá para o caminhão passar. Eu falei assim: não é possível, meu Deus, eu sou o preletor, eu sou o homem de Deus que o Senhor usou poderosamente ontem, e agora eu estou aqui em casa carregando um saco de lixo, mexendo em cocô de neném, e minha mulher não sabe ver as coisas. E Deus falou com ele: filho, você precisa viver estas coisas para você saber quem você é, para você dar valor às rotinas, às pequenas coisas, às coisas importantes da vida. Não veja estas coisas como coisas ruins que você tem que suportar. Transforme-as em coisas boas, motivos de louvor, de gratidão, de regozijo. Maridos, vivei a vida comum do lar. Daniel foi viver a vida comum dele. Em que circunstância? Na hora em que o decreto de morte apareceu. O que eu faria no momento desse? Eu ia para um jejum. Eu ia conclamar a igreja: vamos aqui uns dias de jejum, de oração, levanta uma oração forte, levanta um clamor, vamos para uma coisa extraordinária, para tudo. Daniel não falou assim: ó, cuida do dia a dia. Tem alguma coisa extraordinária acontecendo, ou negativa ou positiva. Tudo bem, eu vou cuidar como tenho que cuidar disso aí, mas eu não abro mão de continuar cuidando da minha rotina. Isso tem muito a ver com uma ministração que está lá no site à sua disposição, que se chama Cuide das Fontes. Tape as fontes. Pode estar acontecendo o que for, eu tenho que cuidar daquilo que é essencial. Então eu quero, Senhor, te louvar por tantas coisas. Eu quero te pedir outras tantas para o ano 2013. Mas eu quero ouvir o que o Senhor está me ensinando. Eu vou parar para contar os meus dias. Eu quero valorizar a rotina. Eu quero valorizar as coisas pequenas, essenciais, vitais, importantes. Eu quero ver o teu mover, eu quero ver essas coisas como sobrenaturais, como coisas importantes, valiosas, mesmo que me tomem o tempo rotineiramente. Eu quero desejar moveres maravilhosos, mas eu quero cuidar das pequenas coisas diárias. Daniel estava ameaçado de morte. E é interessante que quando nós somos ameaçados de alguma forma, a gente vai para uma vida de oração excepcional. Isso é bom, irmão. Isso não é ruim. Eu não estou criticando isso. Ai, se não fosse assim. Ai, se não fosse os apertos que Deus permite para me levar mais para perto dEle. Para eu gastar mais tempo orando, jejuando. E é assim com você também, irmão. Mas o Senhor está nos ensinando, filho, guarda um segredo de sábio. Melhor do que você correr atrás de um remédio quando a enfermidade vem, é você cuidar da sua saúde quando você tem saúde. Cuida da rotina. Mantenha a sua vida, sua saúde. Não chame pelo seguro depois do acidente. Cuide do seguro mês a mês antes do acidente. Daniel costumava fazer. Nossa irmã Ângela Dornas, filha da Renê, dona Renê, ela está muito mal no hospital. Um câncer que tomou seu pulmão, tomou seu corpo, e ela está em estado muito ruim no CTI. E nós vamos orar aqui pela irmã Renê, porque a irmã Renê, quase 100 anos, todo esse tempo, todos esses anos, nós nunca vimos a irmã Renê tão enfraquecida, tão triste, chorando. E eu fui visitar a Ângela, e lá estava a sua filha no CTI, e a sua filha, depois da oração, falou assim: pastor, Deus sabe que a minha mãe não buscava Ele, só nas horas difíceis. Minha mãe não está precisando e buscando a Deus só agora. A minha mãe sempre buscou o Senhor. Senhor, o Senhor sabe que eu estou enfrentando uma luta, mas eu vou fazer o que eu costumo fazer. Eu estou cuidando do dia a dia com o Senhor. Eu estou cuidando do dia a dia com a minha família. Eu estou cuidando das rotinas, das pequenas coisas. Uma vez eu estava viajando, chegando em Juiz de Fora, e era um período em que eu estava viajando muito, mas era muito mesmo. E quando eu cheguei em Juiz de Fora, eu liguei para os irmãos que iam me receber, e os irmãos falaram assim: não, porque a sua secretária disse isso, isso e isso, e então nós fizemos isso. Eu falei assim: não é assim que eu procedo, não precisa disso, não precisa daquilo. E eu fiquei assim: Deus, que conflito, eu preciso de alguém que cuide para mim de todas essas coisas, porque eu estou viajando demais, mas ao mesmo tempo essas coisas seriam melhor cuidadas se fosse eu, mas eu não dou conta mais, eu tenho que alguém cuidar disso. E o Senhor falou comigo assim: cuide das pequenas coisas. Diminua as viagens, mas seja alguém que cuide, que cuida das pequenas coisas. Deus quer que eu e você, irmão, vivamos o ano todo cuidando das pequenas coisas, as rotinas, as vitais, as essenciais, e nós podemos semear isso para o próximo ano, declarando: Senhor, eu quero te louvar pelas pequenas coisas. O que que Deus fez na sua vida rotineiramente, que já estão enquadradas naquela instância de coisas automáticas? Isso é automático, isso é normal. Não, isso foi o Senhor. Eu quero agradecer o Senhor. Eu quero bendizer o Senhor pelas coisas rotineiras da minha vida, pelas coisas essenciais, repetitivas, mas primordiais do meu dia a dia. E o Senhor me deu, o Senhor proveu. Alguém escreveu e publicou outro dia: eu quero agradecer porque eu tive pratinha para comprar doce. Tinha umas moedinhas sobrando para eu comprar doce. Só é possível parar para contar estas coisas quem quer coração sábio. Quem não para para avaliar essas coisas continua correndo atrás do excepcional, das viagens, dos prazeres, das coisas grandiosas, mas na hora da luta não sabe o que fazer. Daniel sabia o que fazer. Vou para o meu quarto, como faço todos os dias. E eu cuido da rotina da minha vida como sendo a vida mais importante. E cuidando dela, o Senhor vai cuidar de todas as coisas da minha vida. A palavra do Senhor é poderosa e eficaz. Deus opera milagres, nos leva a picos de conquistas, crista da onda, momentos de alta pressão dos moveres espirituais, mas também, de igual forma e importância, nos ensina a manter a rotina de todas as coisas. A vida da igreja, irmão, é feita de momentos muito bons. Gente, a igreja está avivada, a igreja está animada, mas a vida da igreja é feita de momentos em que as coisas estão na rotina. E eu não vou abrir mão de cuidar da rotina. Nós estamos vendo isso nas células. Irmãos que estão cuidando da rotina. Estamos vendo isso nos casamentos, nas famílias. Pessoas que nós atendemos, irmãos que nós estamos acompanhando, estão vencendo porque decidiram cuidar da rotina. As pequenas coisas. Não é algo excepcional, extraordinário. São as rotinas. E nós vamos para diante do Senhor e nós vamos dizer: Senhor, eu quero te louvar, porque nesse ano eu vivi muitas rotinas. A manutenção do dia a dia é tão importante quanto as novidades e conquistas. Senhor, a tua palavra me ensina sobre sobriedade, temperança, moderação, cotidiano, disciplina, as oferendas da hora nona, como vemos no Velho Testamento, os sacrifícios diários da manhã, da tarde, as orações 3 vezes ao dia, como vimos no exemplo de Daniel. E eu sei que as conquistas são alcançadas pela manutenção das pequenas coisas. Eu quero te louvar pelas pequenas coisas deste ano. E eu quero dizer a você, irmão, várias vezes eu tenho ministrado exatamente isso no final do ano. É uma pressão para comprar, para gastar, para ter, para fazer. Eu tenho que fazer, é final de ano. Eu tinha que ter conseguido, eu não consegui. Meu ano está indo embora, eu tenho que tentar salvar esse ano. Não, não. O Senhor me trouxe até aqui. O Senhor me sustentou até aqui. o Senhor me abençoou até aqui, eu quero parar para contar meus dias. Eu não tenho que nada, eu quero contar meus dias. Eu quero parar diante do Senhor, Senhor, esse ano foi um ano maravilhoso. Eu estou vivo, com saúde, o Senhor me deu irmãos, o Senhor me deu igreja, o Senhor me deu palavras, o Senhor me deu comunhão, o Senhor me deu sustento, Senhor, o Senhor me deu oportunidades de experiências com o Senhor, eu quero te louvar. Você pode fechar os seus olhos, irmão? E a palavra do Senhor para mim e para você, nessa noite, é um desafio para esse próximo mês. Eu quero passar o restante dos dias desse ano te bendizendo. Eu quero festejar as pequenas coisas que o Senhor fez rotineiramente e eu nem presto atenção nelas. O diabo quer que eu termine o ano entristecido porque eu não consegui algumas coisas, porque algumas lutas persistem, mas eu vou pisar o inimigo, e eu quero te louvar pelas pequenas coisas que o Senhor manteve rotineiramente e que me sustentaram e que me deram vida, que me deram graça. Eu quero, Senhor, eu quero parar para te agradecer e te louvar pelas coisas extraordinárias que aconteceram. E eu não quero dizer, infelizmente, não aconteceram outras coisas. Eu quero dizer, louvado seja o Senhor por tantas coisas maravilhosas que aconteceram. São pequenas, são diárias, são rotineiras. E eu quero viver o próximo ano com algumas conquistas. Eu quero ver Deus movendo algumas coisas novas. Não há nada de errado em desejar, pelo contrário, o Espírito Santo nos dá visão, sonhos, palavras proféticas exatamente para novas conquistas, é uma nova estação que vai começar. Mas eu quero ser alguém que valoriza mais as pequenas coisas. Pude chegar em casa e tinha almoço. Cheguei em casa no final do dia, o elevador estava funcionando. O portão automático abria. Os meus funcionários fizeram o que eu precisava que tivesse sido feito. O meu patrão pagou o meu salário. O meu emprego estava lá. Eu pude ligar para fulano e estava lá a amizade, o relacionamento, o vínculo. Minha esposa estava do meu lado. Meu marido estava do meu lado. Eu tive brigas, tive problemas, porque eu tive questões. Eu me desentendi com o familiar, porque eu tenho familiar. Eu me afligi com alguma coisa, porque Deus me deu a condição de enxergar e a oportunidade de servir. Eu quero te louvar, Senhor, pelas pequenas coisas. O Senhor poderia me despertar. O Senhor poderia me fazer enxergá-las. Você pode orar ao Senhor e pedir a Ele. Senhor, eu gostaria de passar o restante deste mês te agradecendo. O Senhor poderia me lembrar de pequenas coisas. Espírito Santo, eu gostaria de ser tomado de choro, de pranto, de alegria, ao me lembrar de algo que seria impossível me lembrar, de tão pequeno e aparentemente insignificante, que me aconteceu na rotina do dia a dia. E eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar. Eu quero me tornar mais sábio, contando os dias, avaliando todas as coisas. Eu quero, Senhor. vida que vivemos é um atrativo atrás do outro, para novidades, para conquistar, para ter mais, para fazer mais, para ser mais diferente, para ser mais excitante, mais intenso. Todo mundo está atrás de mais, mais, mais, mais. Mas a vida do reino de Cristo é de resgate, de quietude, de tempo na presença do Senhor para adorá-lo, contar os dias, bendizê-lo por coisas tão pequenas, mas tão preciosas. Tem um momento que o Senhor nos leva para a crista da onda, picos de alegria da conquista, como tem momentos que o Senhor permite o vale da sombra da morte. E o Senhor quer nos fazer pessoas que lá no alto ou lá embaixo estão mantendo a rotina, as coisas essenciais, os pequenos valores da vida, vida comum do lar, a moderação, e se sustentando em meio a qualquer tempestade, e não se atropelando no meio das alegrias e conquistas. Eu quero ser assim, Senhor, que seja conhecida a vossa moderação entre os homens. Eu quero ser assim, Senhor, e eu começo te bendizendo por aquilo que o Senhor fez nesse ano, rotineiramente, pelas coisas rotineiras que eu tive que fazer, mas graças a Deus, porque eu as tenho, porque eu pude fazê-las, realizá-las. Você pode se colocar de pé e levantar a sua voz e agradecer a Ele. Eu convido você a pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero passar o restante desse mês me lembrando, e eu vou anotar algumas coisas extraordinárias, excepcionais, segundo a minha nova ótica, porque na verdade são coisas pequenas, rotineiras, aparentemente insignificantes, que eu quero dar mais valor. Eu quero te louvar, te bendizer, te agradecer. Eu conheço muitas pessoas que um dia foram pela primeira vez para a América do Norte e se encantaram com aquela terra, e fizeram de tudo, até correr da polícia, até falsificar documentos, para estar naquela terra, encantados pelo extraordinário. Em poucas semanas, descobriram que eram escravos, que tinham que viver as agruras, as dificuldades, as lutas, e aquele paraíso espetacular cedeu lugar a uma vida rotineira de opressão, de angústias, de trabalho escravo, de tanta dificuldade. O Senhor quer que eu e você sejamos cada dia mais sábios. E Ele quer nos levar a não vermos a rotina e as coisas do dia a dia com os olhos da ansiedade, mas com valor. Eu quero cuidar, Senhor. Não está fácil. Todo dia eu não tenho estímulo, eu não tenho alguém que me motiva. Pelo contrário, eu só tenho coisas que me desanimam. Mas eu vou cuidar das minhas rotinas, porque o Senhor me deu cada uma destas oportunidades. Eu quero, Senhor, eu quero desfrutar das coisas lindas que o Senhor vai me dar. Eu quero desfrutar dos presentes inusitados, da crista da onda. Mas eu quero também desfrutar do dia em que está tudo normal, paradeiro geral. Valorizar todas as coisas. Eu quero, Senhor. Se você pode, dê a mão a quem está ao seu lado. Ore por ele e receba a oração dele. Levante a sua voz e profetize: Senhor, eu estou profetizando meu irmão mais sábio. Está escrito na tua palavra que sabedoria é fruto de quem conta os dias. Eu quero contar os dias. Eu quero aprender a contar as pequenas coisas dos meus dias. A cuidar, a manter a rotina. A valorizar a manutenção de todas as coisas. Eu quero, Senhor. No meu casamento, eu quero cuidar das coisas rotineiras. Na minha família, no meu trabalho, na vida da igreja, na comunhão com os meus irmãos, eu não quero descuidar das coisas fundamentais, importantes, rotineiras. Ó Senhor Jesus, mais do que todos nós, poderia viver só do extraordinário. Mas a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Ele veio e se fez carne. E se submeteu à rotina de uma criança, de filho de marceneiro. E na rotina do seu povo, se submeteu a todas as tradições, até chegar aos 12 anos para poder ir no templo. Até chegar aos 30 anos para poder exercer ministério. Jesus foi com longanimidade no tempo de cada coisa. E até chegar o tempo na excelência de cuidar das rotinas. Eu quero isso para mim, eu quero isso para você, irmão. Em todas as áreas das nossas vidas.